E aí, vamos fritar bolinho? Vamos, vamos, vamos, vamos! Aqui é o Elton e meu bolinho é minha empresa. Aqui é o Mondão e agora qualquer um entra no meu bolinho. Eu sou a Liel, eu tô com fã. Eu também. Aqui é a Ana e eu ainda tô com voz de travesti. Aqui é o Marcelo e eu tô ligando o carro. Não quero mais gravar não, tô me sentindo mal. Então, hoje a gente vai falar sobre previsões, a gente vai fazer previsões sobre como vai ser, vão ser as vidas da gente daqui a pouco, daqui a algum tempo. Daqui a 10 anos. Então a gente vai falar sobre como vai ser nossas vidas daqui a 10 anos. Não foi na cartomante, a gente não foi na astróloga, a Rafa não tá aqui, mas a gente vai fazer apostas. Mas tem uma paradinha especial. A pessoa não pode falar sobre seu próprio. Ah, nós vamos escolher o futuro dos outros nós. Dos outros integrantes. Isso. Calhão é um gênio. Obrigado. Calhão é um gênio. Tem uma convidada aqui especial, Marcele Sonderman. Quem quiser adicionar no MSN é clgatinho@hotmail.com. Oi, gente. Se você é um ouvinte do meu bolinho, já ouviu os outros meus bolinhos anteriores? Oi, ouvinte imaginário. Você deve lembrar do Caramba. É, ela é a garota do Caramba. Caramba. Caramba, caramba, caramba, caramba, caramba, caramba. Caramba, tá emocionado, Marcelo? Tô muito emocionada, é muito importante pra mim estar aqui hoje. Eu acho que ela só tá com sono, mas parece que ela tá drogada. Não, parece que tá todo mundo drogado aqui, porque a gente tá gravando e são meia-noite e 40. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, música. E aí, Marcelo, como você acha que o Mondrongo vai estar daqui a 10 anos? Tudo vai começar assim. Ano que vem, Mondrongo vai pra faculdade, vai encontrar a mulher dele. Comecei bem. Faculdade de quê? Em qual universidade? Ele vai fazer alguma faculdade que dê pra ir pra Polícia Federal. Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico da Polícia Federal. Primeiro de tudo, ele vai comprar uma moto. Uma moto. Vai conhecer coisa dele na faculdade. E ele vai usar uma jaqueta de couro. Melhor do que a atual. Exatamente. Aí vai ser isso pra chamar a atenção da futura ex-esposa dele. E vai ter uma moto tunada. Uma moto tunada? Como é que é uma moto tunada? Eu sei lá, não tô nada de carro, nem de moto. Tu vai ter uma moto estilo de corrida e vai andar de óculos escuros, whatever. Vai arranjar uma mulher bonitona, vai ter dois filhos. Não, a loura é depois. Ele vai arranjar uma morena agora. Ah, tá. Ah, com a morena ele tem os filhos. Isso, ele vai arranjar a futura isso. Ex-esposa dele na faculdade. Futura ex-esposa. E aí vão ter dois filhos com a futura ex-esposa. O Dongo Júnior. Ó, é o Dongo Júnior. Qual é o nome da outra? Vai ser a Donguinha. Não. Maria Donguinha. Então, Dongo é o apelido carinhoso pra Mondrongo, que já é um apelido, mas enfim. Não, Mondrongo não chega a ser mais um apelido. É o nome. Se você um dia encontrar um Mondrongo na rua, não chame de Matheus, chame de Mondrongo. Quem é Matheus? Ninguém sabe ali o nome dele. Eu sou uma incógnita. Mas enfim, então ele vai encontrar uma morena na faculdade, provavelmente estudante de engenharia mecânica também, vai ter dois filhos, eles vão se separar, e aí o Mondrongo vai virar vida louca, motoqueiro, vida louca. Ele vai encontrar a Loraça bonitona. Loraça. Ele vai ter uns 40 anos, e ela vai ter uns 20. Mas não era só daqui a 10 anos, cara? Não, é que ultrapassamos o tempo. Ah, beleza. A Loraça vai ser pra fazer inveja na ex-mulher dele. A Loraça vai ser tipo Paris Hilton ou vai ser... Não, Paris Hilton não. Melhor. Meninas do Pânico, sabe? Paniquete. Pode falar Paniquete, é, Paniquete. Eu esqueci o nome. Porra, desculpa. É Paniquete. Tá expulso, sabe? P-U-E-T-S ou Poniquet. Eu vou aqui pesquisar. Não é no Google não, hein, gente. Eu vou pesquisar no mesmo lugar que o Cariel pesquisa as coisas. No certo. É isso aí. Segundo informações que não foram internet, é Poniquet com C, sim. Mas a Louraça vai ser pra fazer inveja na ex-mulher dele. Já tá toda gordona. Como é que é, Cariel? É feia, gorda, escrota? Aham. O Drogo vai andar só de jaqueta e de óculos escuros o tempo todo. Vai trocar de loura a cada 10 anos. Mesmo quando tiver calor? Sim. Mesmo quando tiver calor e mesmo quando tiver de noite. Só pra manter o estilo. Isso mesmo. Você sabe que é bem capaz de eu bater quando eu estiver andando à noite com óculos escuros de moto, né? Ninguém liga, não importa o estilo. Tá batendo poste com estilo. Tua vida já tá, vai estar tá ganha, cara. Você já vai ter uma casa em cima de uma oficina que você vai abrir. Vai estar tá ganha nada. A ex-futura esposa dele vai ferrar com a vida dele, com pensão. É a futura ex-esposa, cara. É, desculpa. É a futura ex-esposa. Eu falei o quê? Ex-futura ex-esposa. Desculpa, é futura ex-esposa. Se fudia essa minha esposa, não vai ser mais tensão. E aí, como é que vão ser os seus filhos, Modron? Fale mais sobre... Não, o Modron não pode dar opinião. Ah, é, foi mal. Como é que vão ser os filhos do Modron, gente? Careca. Inclusive a menina? O moleque vai querer seguir os passos do pai. O moleque, quando ele tiver cabelo, ele vai passar gel no cabelo, vai botar óculos escuros, uma jaquetinha e vai pra escola assim. Mas ele não vai ser careca? Ele vai passar gel na careca. Qual a conversa com o outro, velho? Marcelo, ele vai se formar na faculdade? O que ele for fazer? Vai sim. Ele vai trabalhar na Polícia Federal depois. A Louraça, ele vai conhecer na Polícia Federal. E ele vai separar da mulher por causa da Louraça. Então, Marcelo, como é que você acha que o Elton vai ficar daqui a 10 anos? O Elton, ele vai casar com a Dominique. E depois vai separar. E depois vai casar de novo. O Elton vai ser careca. Todo mundo vai ser careca. Porra, que merda. Cara, ninguém na minha família é calvo. É, cara. Mas é de estresse isso. O Dominique vai te deixar calvo. Cabelos brancos. Vai chegar nos 30 com careca, cabelo branco. Como é que a Dominique é o nome dos filhos mesmo? É Ashley, né? É Ashley, é Alice... É Miley, é Hannah Montana. Quem bota o nome da filha no Brasil de Ashley? Não, é Hannah Montana. Já falei o nome dos meus filhos. Quais vão ser? Vai ser Ablon e o outro vai ser... Ana, me lembra rapidinho, como é que é o nome do deus de Atlântida? Kratos? Kratos? Kratos? Kratos? O Orion? Isso, meu nome dos meus filhos vão ser Ablon e Orion. Ninguém percebeu, mas a Marcelle falou Kratos. Não, por mais que o Alto seja careca, ele vai ficar com a Dominique. Pode se divorciar uma vez, mas depois você vai ter de novo, porque ela é meio nervosa. É, vocês vão ficar juntos. Dominique vai dar aula. A Dominique vai ser professora. A Marcelle não tinha pensado na profissão do Alto. Não, lembra, a gente falou que ele ia trabalhar na Petrobras. Aí os filhos do Alto vão ser carecas. Ou o Elton vai ser careca. O filho de todo mundo vai ser careca. Então, cala a boca e fica na sua. Então. É, galera, pra quem não sabe, o Mondron dormiu enquanto a gente tava gravando. E a Ana quer dormir. A gente fala um pouquinho da Tepsitian com você também. Mas... Não, quem vai ser careca é só o Elton. Ele vai ter cabelo do lado ainda. Além do Elton ser careca, casar com a Dominique e se divorciar e casar de novo, tem mais alguma coisa? Mas o filho dele não vai ser careca, não. Tá bom, Marcelo. Ninguém tá nem aí. Eu vou ter quantos filhos? Um só. O filho dele vai ser louro. Louro eu não sei de onde, né? Só se o Dominique pintar o cabelo da criança. Então. Se o filho for louro, o Elton não é o pai. O Elton vai entrar na faculdade. Ele vai fazer o ciclo básico de engenharia. Vai começar, vai ver que não é nada daquilo que ele quer. Vai largar a faculdade. Vai começar a faculdade de literatura. Que isso? Não, parece uma besteira. Ele vai virar professor de português. Junto com a Dominique. Junto com a Dominique, ó, que beleza. Ah, a Dominique vai dar aula de francês, o Otto vai dar aula de português. E literatura brasileira. Eu vou ser professor de literatura. Tá. O Elton só vai ter um filho, porque a Dominique não vai querer ter muitos filhos por causa do corpo dela. Também porque dinheiro vai ser curto. É verdade. Ah, se for professor de pré-veste, ganha dinheiro. Qual vai ser meu carro? Que carro? Não vai ter carro não, meu irmão. E o card? Caralho, tô fudido. Gordo, professor de literatura e anda de ônibus. Vai ser a vida da Ana daqui a 10 anos. A Ana vai ter a foda, vai ter a satânica. Não, sério, fala sério, fala sério. Não, primeiro de tudo, a Ana vai curtir a vida, vai fazer muita besteira. Vai beber. Curtir a vida, entre aspas, né? Vai fazer de tudo. Que é a vida doidada. A Ana, ela vai chegar, ela vai passar pra faculdade. Ela vai entrar no curso de engenharia e química, vai olhar, vai ver que aquilo ali é coisa de maluco, vai largar e jogar tudo pro alto. Ela vai ver que se ela fizer engenharia química, ela não vai passar de uma ferramenta. Que? Que absurdo. Ela vai ser usada. É, ela vai decidir fazer... E morrer de fome. Aí sim, ela vai ver que a vida é pra curtir, ela vai curtir a doidada, vai beber todas. Vai trabalhar em pesquisa durante o dia, mas à noite ela vai estar... Ah, pelo menos eu não vou ser careca. Quem disse isso? Caralho. Ela vai tentar fazer uma pesquisa e vai começar a questionar a ciência. E no final vai se tornar evangélica. Ela vai pensar só Deus pode ter resposta. Isso. Pra quem não sabe aí, a Ana é a Theia. E pra quem não sabe aí, a Ana é ela. Pra quem não sabe aí, a Ana fala em terceira pessoa às vezes. Pra quem não sabe aí, vocês estão fazendo retardado. É, tira toda essa parte. Não. Voltando uma coisa que vocês esqueceram. Na época que a Ana fazia engenharia química, a Ana decidiu sair porque ela fez uma experiência no laboratório. Que acidentalmente caiu no cabelo dela e ela ficou careca. A Ana... Ela não vai se casar. Até o momento, né? Até o momento. Até o momento, a Ana não vai se casar. Primeiro ela vai conhecer o Dongo Júnior. O que vai mudar totalmente a mente da Ana vai ser o Dongo Júnior. A Ana vai ser feliz. É, com seu marido e seu filho. Desse jeito? Duvido. Vai ser feliz com seu futuro marido e filho. Você vai acertar teu caminho depois, vai dar tudo certo. Virando evangélica? Uhum. Você vai aceitar Deus no seu coração. E eu vou ser feliz sendo evangélica? Sim. Uhum. Vai. Um dia você vai bater em nossas portas. Mas eu prefiro ficar na primeira fase de vida louca. Não, você vai... E quando você for evangélico, você vai se casar com o pastor da sua igreja. Cruzes. Como é que vai ser o nome do filho dela? Jesus? Cara, vocês estão desejando a minha morte. Ah, o nome do filho da Ana vai ser Jesus. Vou falar da Marcelle. Primeiro de tudo, a Marcelle vai ser careca. Como é que vai ser a vida da Marcelle? A Marcelle vai ser careca. E apenas isso. Ela vai ser careca. E não vai ter cabelo. A Marcelle vai entrar no iPhone e vai perder o cabelo. No navio. Vai passar a máquina 1. Não, a Marcelle merece ser careca. Porque ela deixou todo mundo careca. Não deixei ninguém, só falei o que vai acontecer. A Marcelle vai ficar careca assim que entrar na iPhone. Sei iPhone. Lá o que ela quer. Os cabelos vão cair, estresse. Aí ela vai passar a máquina 0. Aí ela vai ficar desgostosa porque ela não vai ter cabelo. Aí o que vai acontecer com ela, gente? Ela vai comprar várias perucas. E como ela trabalha na iPhone, ela vai ficar viajando sempre, indo pra vários países. Em cada país, ela vai ter uma família com uma peruca diferente. quando ela entrar na EFON, ela vai ver que o negócio de militar é muito rígido e ela vai ficar reprimida. E aí ela vai virar vida louca. Ela, não, com isso ela vai ficar depressiva. Aí quando alguém falar com ela, ela vai ficar chorando toda vez que alguém for falar com ela. Menos os maridos. Ela vai chegar porque eu não fiz jornalismo. Você é um babaca, Calião. Não, ela vai conhecer o marido dela. Ela é careca lá, o marido ajudando ela. Isso, mas sério, não corte seus pulsos, por favor. Não vou cortar pulso. Só porque, cara, você só é careca. Tá só bom. Isso. É, só isso. Eu não vou ser depressiva não, vou ser muito feliz. Careca. Feliz, mas careca. Careca. Bom, mas aí, a Marcela vai estar mega depressiva. Ela vai se reencontrar com a Ana e a Ana vai levar ela pra igreja. Aí ela vai voltar assim feliz. A Ana vai estar convertendo as pessoas. É, afinal vai ser a Marcela. A Marcela não vai ter filhos. Nenhum filho. A Marcela vai casar? Ah, não, peraí. Agora que eu lembrei, ela não vai ter um marido em cada país? Isso. Isso. Só que aí na igreja ela vai ver que isso é pecado. Só que ao invés dela assumir, ela vai simplesmente largar todo mundo. Eu vou largar todo mundo? É, todos os maridos. Por quê? Você vai entrar num casamento com a Bíblia. Vai casar com Jesus. Vai casar com o filho da Ana. Um dia ela vai descobrir que o pastor tá traindo ela com a Marcela. Vacilo, hein, Marcelo? Desculpa, Ana. Então, as duas vão puxar os cabelos da outra. Não foi minha intenção, Ana. Mas como... Mas como... Peraí. De novo, o Elton falou assim, as duas vão puxar o cabelo uma da outra. Só que é peruca. Eu não sei se ela tá rindo ou tá chorando. Eu tô rindo. Eu tô com voz de travesti ainda. Ai, meu Deus. Aí, enfim, a gente vai puxar o cabelo uma da outra. Vai arrancar as perucas. Ou seja, vão cair na vergonha em público. Na igreja. Aí a gente vai desacreditar na igreja e vamos voltar a ser ateias. Quer dizer, eu vou voltar a ser, ela vai passar a ser. Não. Não interfira no seu próprio futuro. Eu falei isso. É, cara, ele falou. Vocês não prestam atenção no que eu falo. Ó, vai tomar no cu, mano. Cara, você falando, vocês não prestam atenção no que eu falo com essa faca na mão. Dá medo. Como é que é esse psicopata nessa foto? Vocês não prestam atenção no que eu falo. Eu vou contar a definição de sanidade. A Marcela, quando ela entrar na EFON, ela vai primeiro arrumar uns 20 namorados lá, militares. É, só que como ela vai viajar muito, os militares vão coçar a cabeça dela também. O que vocês estão achando que eu sou, cara? Ela vai viajar muito, ela vai ficar com muito chifre, assim. Mas os 20 não vão ter chifre, não, né? Não, só você. Não, eles vão descobrir que você tá namorando os outros também e vão cortar o seu cabelo como vingança. Corrom! Tá bom, no final a Marcela vai ser feliz porque ela pediu pra dizer. Elton, você corta o que ela pediu pra você dizer. Não. Vai ter uma vida normal, porque ele é muito normal. Ele vai desistir de ciência da computação, vai resolver fazer administração, vai trabalhar numa multinacional, num escritório, numa baia. Só que aí ele vai ver que tudo aquilo é insignificante. Ele vai ver que o dinheiro não importa. Ele vai ficar careca. Mas ele vai ficar com preguiça de mudar tudo e vai continuar assim. Aí... Isso é muito Calhão, cara. É isso que o Mondrongo falou. É exatamente Calhão. Ele vai encontrar a Ana. Hã? Calhão vai virar pastor. O Calhão vai conhecer várias pessoas importantes internacionalmente. E um desses caras vai apresentar a mulher dele pra ele. E a mulher dele vai ser mais séria. E esses caras é um dos 20. E aí eu vou chegar e vou falar pro Calhão. Cariel, você lembra da Ana? Então, aquela que ficou com a gente, tá, etc. A gente tá na igreja junta. Eu casei com o filho dela? Eu casei com o filho dela. Um homem importante. É o teu filho, Ana. Aí o Cariel... O Cariel não tava com o Marcelo? Hã? Não, a Marcelo tem 20 maridos, lembra? O Cariel é um deles. Que? Eu falei isso? Não, o Mondrongo falou, eu acho. Então, não, eu falei isso. Aí eu vou falar, falou. Aí eu vou falar pro Cariel. Cariel, vamos encontrar com a Ana na igreja. Aí o Cariel vai. Aí o Cariel vai conhecer o pastor e tal, virar amigo. Aí o Cariel vai falar, vai comentar que ele fez administração, é um homem de negócios. E o padre vai chamar, o padre não, o pastor vai chamar ele pra administrar a empresa. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. A empresa diz não, a empresa. A empresa. Não, porque essa igreja tá 10, né? Caca, mas onde você foi se meter, hein? Não sei como essa igreja não fechou ainda. Tá gastando todo o dinheiro da pesquisa na Rio. Aí eu vou roubar e vou fugir, hein? Não, tu não vai não, cara. Tu vai acabar ficando com preguiça e vai desistir. Aí o que vai acontecer? Cariel vai administrar a igreja, vai ficar muito rico. Ó, vão descobrir que ele tava roubando e ele vai ser preso. Ele vai fugir do país. Não, ele vai fugir do país. Ele vai tentar fugir do país. Só que o Mondrongo é da Polícia Federal. Mondrongo não vai permitir que isso aconteça. Não, eu vou ajudar ele a fugir do país. Que eu vou dar um trocado. Isso. É, então tá bom. Ele vai passar a morar no Paraguai. O Cariel tem uma mulher, né? A mulher dele trabalha com a Dominique. Só que a Dominique não gosta dela. Ela dá aula no mesmo curso que a Dominique vai dar aula. Só que a Dominique não gosta dela. E essa mesma... A Dominique não vai gostar dela. Porque os alunos vão gostar mais dela do que da Dominique. Isso. E aí, no casamento do Mondrongo, quando o Mondrongo casar com aquela morena, com a futura ex-esposa dele, o Cariel vai conhecer a menina. E aí, ele vai gostar da menina. E vai se casar com essa menina. Que por acaso é amigo em comum do Mondrongo. E da Dominique. Eles vão ser felizes na igreja. E eles vão fugir juntos pra Argentina e começar uma vidinha simples lá. E os meus filhos? O Cariel vai ter uns filhos também, alguns filhos. O Cariel vai ter 9 filhos. Ele vai ficar careca também depois que o filho dele nascer. Eu vi tanto filho assim no mundo, ah não. E eram 2 filhos do Cariel, sabe? Ele, a mulher dele gostava muito de criança. E tinha os 2 filhos. Daí, o Cariel começou... adorava os filhos no começo. Até que os filhos começavam a chorar de madrugada, choravam muito. O Cariel foi ficando calvo aos poucos. Aí depois os filhos se multiplicaram com eles. Tipo mitose. E tinham 9 berços em cada quarto. Os filhos se multiplicaram com eles, entre eles. É isso que eu pensei. Curta nossa página, entre no nosso canal no YouTube, vote nos favoritos, assine o feed, até sair que a gente tem. A gente tem feed? Quando esse podcast sair, a gente vai ter o feed, ou seja, daqui a 2 dias. Dê um like lá. Mande e-mails, xingue-nos pelo e-mail, não bote nos comentários porque vai ficar feio pra gente, a gente não vai aceitar. Exatamente. Curta a nossa página e nos siga no Twitter. Siga uma história no Twitter, tem muita coisa do Thiaguinho lá. Ah, e gordinhos não. E carecas e evangélicos são legais, tá? Adoramos eles. A gente não tem nada contra e a gente tá fazendo uma brincadeira que provavelmente não vai ser engraçada. Mas pra gente foi. O Mondrongo é careca e evangélico. O Cariel também. O Mondrongo é careca e evangélico. O Cariel também é careca e evangélico. E a Ana também é careca e ateia. Então... Valeu, pessoal. É nóis. Tamo junto na quebrada. Tchau, tchau. Yo. Just as long as you stand. acorda, viado. Porra.